gostaria de convidar, e vocês merecem um calor maravilhoso, para receber aqui uma pessoa que aparece como uma surpresa boa. Senhoras e senhores, Sandra de Sá. Olhos coloridos, refletir o que eu sou sempre na minha, e não posso mais surgir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eu improviso, sei onde eu piso. Sei que meu sorriso te incomoda e você nem diz.